Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que o Shalom do Senhor seja sobre todos vocês, paz, amor, bondade, prosperidade, misericórdia, tudo o que está contido no Shalom do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos ver mais um capítulo de Jeremias, o capítulo 35 de Jeremias. Ou melhor, o capítulo 34 de Jeremias. Não, o capítulo 35 mesmo. Desculpa, eu estou aqui confundindo. Ontem nós vimos o capítulo 34. E hoje nós vamos ver o capítulo 35, é porque eles estão na mesma página aqui da Bíblia e eu me confundi. Nós vamos ver o capítulo 35. O capítulo 35, ele traz algumas verdades de Deus para a nossa vida, usando exemplos humanos para corrigir Israel, e também para nos corrigir, para nos admoestar, para nos instruir segundo a sua palavra. Porque a palavra do Senhor, na verdade, é para instrução para as nossas vidas, para nos instruir, para que nós andemos no caminho correto, no caminho certo, no caminho do Senhor, o caminho que conduz à vida e à vida eterna, junto ao Senhor. Vida eterna todos terão, mas vida eterna ao lado do Senhor. Aqui o texto vai dizer que a palavra do Senhor, ela veio da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Aqui nós vemos, mas como Joaquim só estava falando ontem de Zedequias. Aqui, essa palavra, o livro de Jeremias, ele não foi escrito ou organizado de forma cronológica. Às vezes ele fala de um evento que já aconteceu, ou às vezes ele fala de um evento que ainda está para acontecer. Nós vimos no capítulo de ontem um evento que estava para acontecer. No capítulo de hoje, nós vemos um evento que já aconteceu. Aqui nesse capítulo, ele retrocede 10 anos. Uns 10 anos na história de Israel para ministrar e para falar a Israel, para instruir Israel. Então, nós estamos falando de um período anterior ao que nós vimos ontem. Ontem era a última chamada do Senhor ao arrependimento do seu povo, para que Nabucodonosor não entrasse e destruísse tudo completamente, porque ele já tinha feito algumas entradas, algumas investidas contra Israel, mas não tinha destruído tudo. Mas agora o Senhor disse que ele destruiria tudo e colocaria fogo e todas essas coisas. Mas aqui agora no capítulo 35, a palavra, ela retrocede uns 10 anos no tempo e o Senhor então fala com Jeoaquim, filho de Josias. Josias foi um rei que agradou o coração de Deus. Ele foi um rei que fez reformas agradáveis ao Senhor, reformas que agradaram o coração de Deus. Ele é tido como um rei que foi bom para Israel e um rei que foi amado pelo Senhor por causa das reformas que fez. Fez todas as reformas que tinham que ser feitas? Não, não fez. Mas ele fez muitas reformas. Destruiu os postes ídolos, acabou com os lugares nos montes, debaixo de árvores, onde as pessoas ofereciam culto a Baal. Ele destruiu todos esses lugares de culto a Baal. Mas algumas coisas ele deixou, como alguns postes ídolos, ele ainda deixou. Mas o Senhor entendeu como um reinado bom, o reinado de Josias. E isso entrou para a história. Um rei que reinou de maneira agradável aos olhos do Senhor. E aqui nós vamos ver o seu filho. O seu filho vai assumir. Jeoaquim, filho de Josias, ele assume o trono em 609 e morre em 598. Para os irmãos e as irmãs terem noção, então, como ele assume em 609, e Nabucodonosor faz a primeira invasão em Jerusalém, na Judéia, em 605. E a segunda em 597, um ano antes da morte de Josias, de Joaquim. E depois, um ano depois da sua morte, que é em 586, e a última, 582. Então, aqui nós temos um rei que reinou um tempo considerável, mas sofreu as consequências, porque não foi um rei que zelou pelo culto ao Senhor como seu pai havia feito. Ele não reinou segundo o reinado de seu pai. Antes, pelo contrário, ele permitiu a adoração a Baal, a adoração a ídolos no seu reinado, e nada fez contra isso. Por isso o Senhor traz do norte, nós vamos ver lá no início do livro de Jeremias, o Senhor pergunta assim: Jeremias, o que vês? Aí Jeremias responde: eu vejo uma panela grande, com a boca grande, vinda do norte, com a boca virada para Jerusalém. Ele falou: vistes bem, porque eis que eu trago do norte a destruição sobre Jerusalém, referindo-se à Babilônia, que ele estava trazendo. Quem estava trazendo? O Senhor. Não era ninguém mais, não é que Nabucodonosor estava vindo porque quis vir, fazendo, vou lá e vou tomar ajudar. Não, Deus fez com que ele tomasse essa decisão de vir. Ele veio como servo do Senhor. A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Jeremias, o Senhor vai dizer, o meu servo Nabucodonosor. Queridos, todas as pessoas na face da terra são servos do Senhor. Mas como assim, pastora? Servo não é aquele que serve a Deus? Não. Servo é todo aquele que está debaixo da autoridade do Senhor. E toda a terra está debaixo da autoridade do Senhor, porque toda a terra está cheia da glória do Senhor, como nos diz o profeta Isaías. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, e todas as pessoas estão debaixo dessa glória, ou seja, todas as pessoas estão debaixo da poderosa mão do Senhor. Então, quando Nabucodonosor vem contra Jerusalém, ele está vindo como servo do Senhor para cumprir um mandado do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor contra um povo que estava fazendo tudo que era contra a sua vontade. Um povo que desde a madrugada ele havia mandado os seus profetas, mandado desde a madrugada avisos para eles, mas eles não ouviram. Então o Senhor manda vir a destruição. E aí tem uma palavra aí em seguida, o texto vai falar sobre os recabitas. É um povo, quem eram os recabitas? Os recabitas eram um povo que habitava em tendas. Eles não habitavam em casas. Eles nunca habitaram em casas. Eles nunca plantaram vinhas. Eles nunca plantaram semente de vinhas. Eles nunca tomaram bebida forte. Eles nunca beberam na vida. Por que que eles não beberam? Porque o seu pai, Jonadabe, antecessor, bem antes, lá nos dias de Jeú, que sucedeu Acabe, nós temos a menção do nome de Jonadabe, o Recabita, encontrando-se com Jeú. Nós vamos ter essa palavra lá em 2 Reis, capítulo 10. Então, é um povo que tem um modo de vida muito peculiar. Jonadabe disse para eles: olha, não plantem vinha, não bebam bebida forte, não faça nada disso, nunca façam isso. E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias: vá, chama os recabitas, traga-os e introduza-os no templo, numa câmara do templo, e coloque diante deles vasilhas grandes de vinho e diga-os: bebam. E assim Jeremias fez. Mas quando colocou o vinho, eles disseram: nós não bebemos vinho. Mas como? Mas o Senhor está mandando vocês beberem vinho. Não, nós não bebemos vinho, porque nós obedecemos o nosso pai Jonadabe, que disse que era para nós não bebermos vinho, não bebermos bebida forte de nenhuma forma, em nenhum momento da nossa vida. Nem plantar estas bebidas nós podemos. E o vinho era uma bebida comum em Jerusalém. Era uma bebida comum entre os hebreus, entre os judeus. É até hoje uma bebida comum. É um alimento. Eles têm como base alimentar vinho, tinham antigamente vinho e pão, e até hoje eles têm essa tradição de tomar vinho e comer pão como alimento. Mas os recabitas, que eram um povo desse, que eram, faziam parte do povo de Israel, só que não moravam dentro das cidades. Eles moravam fora da cidade, mas tinham um modo de vida peculiar. Eles eram obedientes aos pais. E nem diante da ordem do profeta, dizendo que em nome de Deus estava mandando eles beber, eles não beberam, eles se recusaram. E aí o Senhor vai dizer assim: olha, vocês não fizeram o que era algo que fosse desagradável ao seu pai. Jonadabe foi, ó, já tinham muitas gerações até aqui em Jeremias, já tinha passado muitas gerações desde então, mas eles continuavam firmes, passou de geração para geração esse preceito: não beber vinho. E eles não bebiam. E aí o Senhor diz: olha, bom, vocês obedecem os seus pais, continuam obedecendo aos seus pais terrenos. No entanto, Jerusalém, Judá, não obedecem a mim, o Senhor. Ainda que eu tenha mandado desde a madrugada profetas para alertá-los, para instruí-los, mas eles não ouvem a minha palavra. Portanto, assim como vocês são fiéis ao mandamento dos seus pais, Eu digo que não faltará diante de mim um descendente dos Recabitas para ministrar na minha presença. Pode acontecer o que acontecer, mas jamais faltará um descendente de Jonadab para estar diante de mim. O que que nós vemos nesse texto, queridos? Nós temos aqui um povo, uma tribo, que obedeceram à voz do seu pai, ouviram a voz do seu pai, honraram o seu pai e a sua mãe, honraram os seus pais, obedeceram os seus pais, como diz a palavra do Senhor. Lá nos 10 mandamentos diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e você viva muitos anos sobre a terra. Depois a palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, vai nos orientar, olha, filhos, obedecei a vossos pais. Os Recabitas obedeceram e honraram. Mas Jerusalém e Judá não obedeceram e nem honraram o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E por isso sofreram as consequências de ir para o exílio, de morrer, de muitas pessoas morrerem, morrer pela fome, morrer pela peste, morrer pela espada, e ainda os que sobraram foram levados cativos, feito escravos, como no passado os seus antepassados tinham sido no Egito. Os seus antepassados tinham sido no Egito, e Deus os libertou com mão poderosa e deu instruções para que eles não voltassem a ser escravos de ninguém. Mas eles não obedeceram à palavra do Senhor. Eles não ouviram a palavra do Senhor. Eles não honraram a palavra do Senhor. Palavra esta que o Senhor disse para Jeremias. Um outro texto que o Senhor vai falar assim: Jeremias, o que vês? Ele fala assim: eu vejo uma vara de amendoeira com flores. O Senhor diz para ele: vistes bem, porque eu, o Senhor, velo pelo cumprimento da minha palavra. Mas o que tem a ver uma vara de amendoeira com flores com cumprimento de palavra? Lembra quando Moisés, quando o povo estava se revoltando contra Moisés, em revolta contra Moisés, dizendo que Moisés tinha feito Arão como sumo sacerdote porque era irmão dele, e não porque Deus tinha mandado. Aí então Moisés faz o quê? Fala, chama todos o príncipe de cada uma das tribos e fala: olha, pegue uma vara de amendoeira, limpe-a e coloque o nome da tribo na vara, uma vara seca. E eu colocarei essas varas diante do Senhor no final da tarde. E amanhã, de manhã, a vara que tiver florescido, então saberemos que a vara da tribo que tiver florescido, com o nome da tribo, com o nome da pessoa que tiver florescido, este é aquele que o Senhor escolheu como sacerdote. Passou a noite. Eu acredito que muitos nem dormiram naquela noite, aguardando ansiosamente, principalmente aqueles que os revoltosos. Mas quando pela manhã Moisés entra no Santo dos Santos, entra diante da presença do Senhor e olha as varas, as pega. Tem uma vara que está florida, com flores de amendoeira. Ele pega essas varas e traz-as, as traz para fora, E qual vara tinha brotado? Qual vara tinha florido? A vara de Arã. As outras estavam exatamente secas como tinham sido colocadas. Mas a vara de Arão havia florido. E quando nós lemos a palavra do Senhor, que diz, o que está, você sabe o que contém? A gente não sabe, há uma pergunta, há um procurar, onde está a arca do Senhor? Há muitas perguntas sobre isso, há muitas respostas, há muitas hipóteses sobre isso, mas não há nada de concreto. O fato é que até Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, a arca estava no templo. A partir daí, a arca desaparece. Não sabemos se os sacerdotes escondeu, se pessoas esconderam, se alguém escondeu, mas o fato, ela não foi para a Babilônia. A arca não foi para a Babilônia, mas a arca desapareceu de Jerusalém. E ela não foi encontrada até hoje. Mas uma coisa se sabe: o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as tábuas da lei que o Senhor tinha dado a Moisés, havia um pote com maná para testemunho de que o Senhor alimentou o seu povo durante 40 anos no deserto. E havia a vara de Arão como testemunho para as futuras gerações de que os descendentes do sumo sacerdote Arão seriam sacerdotes para sempre. O sacerdócio não muda de família. Tanto que em Israel hoje, pessoas, há judeus que não sabem a que tribo pertence ainda. Sabe que são judeus, mas não sabe se pertence à tribo de Ruben, de Dan ou de Naftali. Não sabe, que ainda não descobriu que tribo. Outro dia eu vi um judeu falando isso. Eu não sei a que tribo eu pertenço. Mas se tem uma tribo que tem certeza a quem pertence é a tribo sacerdotal e a tribo de Levi. A tribo de Levitas, essa está lá em Jerusalém, pronta para assumir os trabalhos no templo do Senhor, assim que ele for refeito. Não sei se vai ser refeito também, ou o que que o Senhor vai fazer, como será? Ninguém sabe exatamente. Há muitas palavras, muitas hipóteses, mas não sabe-se exatamente o quê. E os sacerdotes, eles sabem exatamente quem é o sacerdote do período. Porque cada período tem um sacerdote. Sabe quem é o sacerdote que está pronto para assumir o serviço diante do Senhor se hoje aparecer a Arca da Aliança ou se hoje o templo for reconstruído e tiver que começar os sacrifícios diante do Senhor? Quem vai fazer isso? Quem vai entrar no Santo dos Santos? O descendente do sumo sacerdote Arão, cuja vara brotou lá no deserto e foi colocado dentro da arca. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aqui nessa palavra, nós vemos aqui nesse capítulo, a Deus. Deus fala ao seu povo. Olha, ele pegou uma vara de amendoeira e a fez brotar para provar que quem era o sacerdote. Deus não deixa dúvida de qual é a sua vontade para a nossa vida. Qual é o ministério que ele tem para cada um de nós. E ele diz isso desde a madrugada. Ele disse isso para Israel nos dias de Joaquim. Mas o povo não ouviu. Agora, os recabitas não receberam orientação de Deus para não tomar bebida forte, para não beber vinho, não plantar videiras, não plantar nem semente de videira eles plantavam. Eles obedeceram à voz do Pai, que os orientou sobre como deveriam portar-se. E aí o Senhor diz: vocês obedeceram ao Pai de vocês, mas o meu povo não me obedece. E aí faz a promessa de que diante do Senhor, perpetuamente, não faltaria um descendente de Jonadab para prestar serviço diante do Senhor. E quando nós vemos Neemias restaurando os muros de Jerusalém, que tinha voltado do exílio, aí já era volta, depois Ciro já tinha tomado o governo da Babilônia e já tinha ordenado a volta dos judeus para a terra de Jerusalém, porque já tinha sido cumprido 70 anos de exílio, porque Deus disse que eles ficariam 70 anos, ficaram 70 anos. Aí ele diz: o meu servo. E é interessante porque Isaías chama Ciro o meu servo Ciro, mas isso, gente, séculos antes de Ciro nascer. Deus já fala: o meu servo Ciro fará isso, fará isso, fará isso, fará isso. Ele fará com que o meu povo retorne para a sua terra. Olha que coisa linda. E assim se fez. Então, nos dias de Neemias, quando os muros estavam sendo reconstruídos, Miqueias, descendente dos recabitas, restaurou a porta dos cavalos. Miqueias estava lá, restaurando a porta dos cavalos. Então nós vamos ver a presença desse povo, dessa clã, dessa tribo, em toda a palavra de Deus. Porque eles foram obedientes aos seus pais. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós encerrarmos, hoje em dia, já há muito tempo, não hoje só, mas já há muito tempo, os filhos não obedecem aos pais e os filhos não honram os pais. Na verdade, nós vemos nos dias de Jesus, nós vemos isso. Jesus falando sobre isso. Porque ele fala assim: olha, eles pegam as ofertas e dizem: é oferta para o templo. Mas, na verdade, a oferta que eles estão levando para o templo era a oferta que eles deveriam estar dando aos pais, para honrar os pais, para sustentar os pais. Eles deixavam os pais sem sustento para poder levar a oferta ao templo, para que todos vissem que eles eram fiéis nas ofertas ao templo. Mas essas ofertas não eram aceitas pelo Senhor, porque essas ofertas não pertenciam ao templo, mas pertenciam aos pais que estavam passando necessidade. E hoje nós vemos isso. Às vezes, pai e mãe passam necessidades, enquanto filhos e filhas estão totalmente abastados. Às vezes, pessoas que criaram, que te criaram como filho, como filha, não o seu pai ou sua mãe direto, geneticamente falando, mas pessoas que te amaram como se fossem seus pais, você não dá nem um telefonema, muito menos os ajuda nas suas necessidades. Isso nós conhecemos inúmeros casos de pessoas que fazem isso. Antigamente, os mais velhos vão lembrar ou vão recordar Quando se colocava a mesa, quando era a hora do alimento na casa, quem servia primeiro? O dono da casa, o pai se servia primeiro. Depois se serviam os mais velhos que estavam. E só então a mãe colocava comida para as crianças. Inverteu-se hoje. Termina de fazer a comida, quem recebe comida primeiro? As crianças, porque coitadinha das crianças, elas precisam comer, elas estão com fome. Elas estão com fome e vão ter a sua fome física saciada, mas não vão ter a instrução da palavra de Deus nas suas vidas. Porque você está fazendo o contrário do que a Bíblia manda fazer. A Bíblia manda honrar, colocar em lugar de honra o pai e a mãe. E o que é colocar no lugar de honra? É colocar sentado na cabeceira da mesa. Hoje nem se tem mesa mais nas casas, na maioria das casas. Tem a mesa, mas ninguém senta. Todo mundo coloca, cada um vai lá, coloca o seu prato, senta na frente do computador, senta na frente da televisão, em qualquer lugar, mas a família não come junta mais. Isso não é agradável ao Senhor, não. E não está honrando o pai e a mãe. Isso é desagradável ao Senhor. Os recabitas honraram o pai. Obedeceram à ordem do Pai. Mas você, que se diz servo do Deus Altíssimo, como se dizia Judá, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós prestamos culto a Deus. É, eles prestavam mesmo. Eles iam ao templo, ofereciam sacrifício, prestavam culto ao Senhor. Saía dali, ia para cima dos terraços das suas casas e ofereciam sacrifícios a Baal, a deusas, às deusas que havia, aos deuses e principalmente a Baal, ou senão ia para os montes, para debaixo das árvores, sacrificar a Baal. Jeremias diz assim: o pai vai à floresta, corta a árvore e traz para casa. Juntamente com seus filhos, racha a árvore, corta a árvore, parte, coloca no fogão para fazer comida, e uma outra parte esculpe e faz um Deus. Com pregos o pendura na parede e adora e faz petições a esse Deus. Era isso que Israel fazia. Ah, mas eu não tenho deuses na minha casa. Pensa, não tem deuses na sua casa. Mas e o seu coração não tem? Como está o seu coração? Está puro? Tens um coração puro? Como deseja o Senhor? Você tem honrado e obedecido o seu pai e a sua mãe como os recabitas obedeceram, obedeciam? Porque eles obedeciam os pais. Obedeceram os pais geração após geração. Mesmo estando dentro do templo, o profeta colocando vinho diante deles e dando a ordem para eles bebam, eles dizem: nós não bebemos vinho, porque o nosso pai nos orientou para não fazer. E você? O que que o seu pai e a sua mãe orientou você para não fazer e você está fazendo? Pensa nisso. E honra mais o teu pai e a tua mãe. Ame-os mais. Ao invés de ficar preocupado com as ofertas para o templo, preocupe também Preocupe também com a oferta para o templo, com o dízimo e as ofertas, como diz a palavra do Senhor. Nós devemos dar ao Senhor. Isso é mandamento do Senhor, isso é palavra do Senhor. Agora, não dê para o templo aquilo que pertence a seus pais, porque isso é desagradável ao Senhor. E não obedeça somente a seus pais, mas antes obedeça a Deus, o Senhor de toda a terra. Nos dias de Jesus, Jesus falou assim: ah, não temam aos homens, porque os homens podem tirar no máximo a sua vida. Mas temei, pois, a Deus, que pode não só tirar a vida, mas lançar a alma no inferno. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas, pastora, mas isso é muito duro. É duro, mas é a palavra do Senhor, não é duro, não. Se formos obedientes, se obedecermos nas pequenas coisas, a gente vai obedecendo nas pequenas. Começa pelas pequenas. E daí a pouco você estará obedecendo às grandes. Os grandes mandamentos do Senhor. Lembre-se disso na sua vida, para obedecer ao Senhor, para honrar ao Senhor. E para honrar ao Senhor, é necessário que você honre também aos seus pais, como os recabitas honraram o seu. E receberam de Deus a promessa de que não faltaria um homem diante do Senhor para sempre, para servir diante do Senhor, por causa da obediência deles aos seus pais. Eles obedeceram aos seus pais. Jerusalém desobedeceu a Deus. E nós? Temos obedecido os nossos pais como os recabitas e desobedecido a Deus? Ou temos obedecido a Deus e não honrado, obedecido, honrado e obedecido aos nossos pais? Se estamos fazendo isso, não adianta. Uma coisa invalida a outra. Não adianta servir a Deus e não honrar pai e mãe e não obedecer. Pai e mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra é uma palavra clara, direta e objetiva para todos nós. Eu espero que você, ouvindo essa palavra, se não estiver fazendo segundo ela diz, dobre-se diante do Senhor, peça perdão e comece a agir corretamente, porque isso agradará ao Senhor. E como aconteceu aos recabitas, acontecerá a você. Nunca faltará um descendente seu para servir diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre você permaneça. Amém.